acontecer agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Melhor foi fundo, quis me perder. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, a vida é curta. Thank you.